Saudades, como eu queria que o sol brilhasse até mais tarde. Oh, quando eu partir vou com a impressão que já fui tarde. Vou dar volta do Aquaplay e também do meu Atari. Dos gênios que eu nunca ganhei, mas sempre desejei. Mas para onde eu vou? Serei filho do rei, o príncipe latino. Voltar a ser menino, se senti ou se deixei saudades. Tanto faz, é tudo passageiro. Mesmo assim me leve flores no dia do meu enterro. Mas eu prefiro flores em vida, saudades. Nessa batida agora eu vou te jogar lá pra trás. No tempo em que minha rima nem fazia parte da sua vida. Uma garotinha, um jovem rapaz, com lembranças bonitas ou dolorosas demais. Quando teve que lidar pela primeira vez com a morte de alguém que amava ou até mesmo do seu dog. Dói quando um dos pais se vai, dói quando um filho se vai. Arrebenta, despedaça o coração. Até hoje eu não juntei meus cacos. Continuo procurando os meus pedaços em vão, saudades daqueles que aqui já não mais estão. Das fases da infância que nunca mais voltarão. Quando eu partir vou com a impressão que já fui tarde. Vou dar volta do Aquaplay e também do meu Atari. Dos gênios que eu nunca ganhei, mas sempre desejei. Mas para onde eu vou? Serei filho do rei, o príncipe latino. Voltar a ser menino, se senti ou se deixei saudades. Tanto faz, é tudo passageiro. Mesmo assim me leve flores no dia do meu enterro. Mas eu prefiro flores em vida, saudades. Anos 80, uma jovem mulher, de quebrada em quebrada, vendendo Tupperware. Andando de mão dada com seu filho pelo sol. Eu ia bem alegre, imaginando futebol. Meu peão explodir bombinha na latinha de ervilha. Tocar a campainha na casa da dona Maria. Comprar dois sacolés de groselha e uma coxinha. Sentar na calçada e bater minhas figurinhas. Linha, pipa, Lion, Thundercats. As meninas preferiam moranguinho, fofoletes. Mas hoje eu tenho aquela saudosa sensação que ainda tô perdido na caverna do dragão. Quando eu partir vou com a impressão que já fui tarde. Vou dar volta do Aquaplay e também do meu Atari. Dos gênios que eu nunca ganhei, mas sempre desejei. Mas para onde eu vou? Serei filho do rei, o príncipe latino. Voltar a ser menino, se senti ou se deixei saudades. Tanto faz, é tudo passageiro. Mesmo assim me leve flores no dia do meu enterro. Mas eu prefiro flores em vida, saudades. Ouça minha voz e guarde ela até morrer. Lembra dela tipo um hino que foi feito em homenagem a você. Só que não é pra inflamar a vaidade. É somente para matar a nossa saudade. Do tempo bom, da nossa mocidade. Mas a saudade é um bicho difícil de morrer. Eu até acho que ela também nunca vai morrer. Cadê aquelas músicas que eu costumava ouvir? Será que meus amigos ainda perguntam por mim? Saudade até do pai que cê nunca conheceu. Mesmo assim, obrigado Deus pela oportunidade de sentir saudades. Quando eu partir vou com a impressão que já fui tarde. Vou dar volta do Aquaplay e também do meu Atari. Dos gênios que eu nunca ganhei, mas sempre desejei. Mas para onde eu vou? Serei filho do rei, o príncipe latino. Voltar a ser menino, se senti ou se deixei saudades. Tanto faz, é tudo passageiro. Mesmo assim me leve flores no dia do meu enterro. Mas eu prefiro flores em vida, saudades. Saudades, oh. Saudades.